O caso do lixo está no livro Sexo, Loucura e Obsessão, de Manuel Flamengo de Miranda. E o caso também em Grilhões Partidos, a narrativa em que o jovem procura apoio psicológico. E aquele profissional, claro, com a melhor das intenções, mas sem o esclarecimento da doutrina espírita, recomenda-o, influenciado por uma entidade espiritual, que ele busque a liberação, a libertinagem, que busque a satisfação dos seus prazeres, porque sabia que aquilo ia gerar um grande conflito no rapaz e que ele buscaria, por fim, o suicídio. É uma prova muito difícil porque poderemos passar. Claro que nenhuma desencarnação é igual a outra. Pode demorar de alguns segundos a vários anos o desligamento do espírito. Todos nós estamos sob o amparo das mãos de Deus. E é Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que se dedica notadamente ao apoio, ao socorro desses irmãos que passam também por aquela experiência intensiva, aquele purgatório, que vai nos auxiliar muito, assim como André Luiz, passando 8 anos no umbral, segundo a narrativa do livro Nosso Lar. Diz que ele foi muito útil porque ele se libertou de muitos tóxicos do seu psiquismo, e quando estava então com seu orgulho vencido, o espírito Anacleto pode socorrê-lo, porque ele já estava curado do seu orgulho. Porque purgatório vem da palavra purgar, que significa limpar, significa purificar. Então, se Deus, que é a suprema inteligência do universo, que é soberanamente justo e bom, como nos ensina o Livro dos Espíritos, que é um Deus de amor, que é um Pai, como Jesus nos esclarece, permite aquelas experiências transitórias, porque no Espiritismo não há penas eternas. Tudo é passageiro. À medida que o espírito se melhora, ele é socorrido, ele percebe os bons espíritos que antes não percebia, por causa do seu baixo padrão vibratório. Eles são atendidos e socorridos. E nós, os pais, sobretudo os espíritas, temos que parar de pensar negativamente a respeito dos suicidas, porque muitas vezes nós estamos agravando o seu quadro espiritual. Nós temos uma palestra, Suicídio e Esperança, e outra chamada Enfrentando um Suicídio em Família, onde o Espírito Samuel puxa um pouco das nossas orelhas para que sejamos úteis aos irmãos que passam também por essa experiência evolutiva, dolorosa, mas muitas vezes útil ao nosso progresso.